Nós ouvimos Dançar para Não Dançar, da Rita Lee, com o Rita Lee Tutti Frutti, do álbum Fruto Proibido, de 1975. Para mim, um dos melhores álbuns do rock nacional. Eu convido vocês, com Rita Lee, a dançar. A dançar para não dançar. Há de haver quem pergunte, mas dançar numa hora dessas? Pois é, dançar também é se posicionar com o corpo inteiro. É se conhecer, é conhecer o outro, é fazer uma ponte, é estar no mundo e abrir caminho. Dançar é dizer para além das palavras. Não é à toa que em momentos mais duros se pretende esconder o corpo, congelar o movimento e endurecer a ginga. Não é à toa que tantas danças foram proibidas. Mas nós começamos voltando lá para trás com uma polquinha de Ernesto Nazaré. Ouvimos a polca Apanhei de Cavaquinho, de Ernesto Nazaré, com Marco Antônio de Almeida ao piano. A polca é uma dança de salão de origem boêmia, popularíssima a partir de meados do século XIX. No Brasil, ela foi ouvida pela primeira vez em 1845, no Teatro São Pedro, no Rio de Janeiro, e virou uma febre. Logo, saiu dos salões, tornando-se uma dança popular. Muitas das peças de Ernesto Nazaré e de outros compositores que hoje identificamos como choros são, na verdade, polcas, como Apanhei de Cavaquinho, que ouvimos, Ameno Resedá, Cruz, Perigo, Quebradinha, Você Bem Sabe e Zizinha. E agora vamos para o maxixe. We'll be right back. ouvimos Ou Vai ou Racha, um maxixe de autor anônimo da década de 1920, que aparece no álbum Três Séculos de Música Brasileira, Maxixes, com pesquisa, restauração e direção musical de Régis Duprá e Rogério Duprá, um álbum lançado em 1978. O maxixe, inicialmente uma maneira de dançar a polca e o tango brasileiro, que depois se torna um gênero autônomo, como menciona Régis Duprá na contracapa do LP, tratava-se de um gênero marginal, vedado aos salões familiares e muito mais afeto aos forrobodós das classes sociais mais humildes. Rui Barbosa, escandalizado com a apresentação do Corta-Jaca de Chiquinha Gonzaga no Palácio do Catete, 1914, disse sobre a peça: "É a mais baixa, mais chula, mais grosseira de todas as danças selvagens, irmã gêmea do batuque, do cateretê e do samba." Mais um maxixe agora na continuação. O maxixe Satã, de M. Alarido, de 1918, também parte do álbum Três Séculos de Música Brasileira, Maxixes, com pesquisa, restauração e direção musical de Régis Duprá e Rogério Duprá, um LP lançado em 1978. J.F.G., no livro Maxixe, a Dança Excomungada, detalha todo o processo de perseguição ao maxixe e, apesar disso, da continuidade de sua prática. Tido e havido como imoral, atentatório aos bons costumes e daí sua proibição nos círculos familiares, além das sanções das autoridades policiais, que em 1883 fecharam e proibiram a abertura de novas agremiações de baixa categoria social, onde a dança era praticada com todos os seus arroubos coreográficos. O maxixe acabou provocando, como seria de esperar, a condenação eclesiástica. em virtude da repressão da igreja, feita através de recomendações, de avisos aos fiéis, de pastorais e de outras medidas proibitivas endereçadas aos que professavam o catolicismo, se solidificou não só a crença, mas a afirmativa de que a dança fora excomungada, e esta afirmativa passou a ser aceita. Mas, mesmo tendo sido acatadas a proibição e as recomendações da igreja aos católicos para que repudiassem o maxixe e o tango, seja o dos argentinos ou o nosso, a dança continuou insensível à guerra que sofria. A irreverência com que foi recebida a campanha eclesiástica encorajou os dançarinos. O maxixe e o tango prosseguiram e por muito tempo, quer no amaciamento coreográfico que lhes deu o Duque para que tivesse aceitação nos salões parisienses, quer na sua concepção liberta, sem contenção dos reboleios e das pernadas de sua origem. Nem mesmo a suposta excomunhão, ainda que não formal, afastou da prática da dança os que por ela já haviam se deixado empolgar. Eu sou Mônica Vermes e este é o Lugar da Música, programa transmitido pela Rádio Universitária 104.7. O tema do programa de hoje é Vamos Dançar? Se você quiser participar do programa, escreva para nosso e-mail e mande sua opinião ou sugestão. O endereço de e-mail do Lugar da Música você encontra no site da Rádio Universitária, www.universitariafm.ufes.br. Lá você encontra também os programas já apresentados para ouvir novamente ou para baixar com o MP3. E mudando um pouco de clima, a gente vai agora com o Soul, com Marvin Gaye. The blue skies go. Poison is the wind that blows from the north and south and east. Oh, mercy, mercy me. Mercy. All things and what they used to be lost. Oil wasted on the oceans and upon our seas. Fish full of mercury. Mercy, mercy me. All things ain't what they used to be. Radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby are dying. Mercy, mercy me. All things ain't what they used to be. What about this overcrowded land? How much more be used from man? Can't you stand that? Nós ouvimos Mercy, Mercy Me, de Marvin Gaye, com Marvin Gaye, do álbum What's Going On, de 1971. Marvin Gaye é tipicamente associado ao soul, gênero derivado da música gospel após a Segunda Guerra Mundial, especificamente entre artistas negros, segregados e agrupados no espaço da chamada race music. É o 11º álbum da carreira de Gaye, considerado um marco de amadurecimento do cantor-compositor e do seu engajamento político. Na sequência, a gente vai de Soul Brasileiro com Cassiano. Eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar? Ah, oh yeah. Eu quero estar junto a ti. Porque é primavera. Te amo. Para te dar, meu amor. Para te dar, meu amor. Para te dar, meu amor. Oh yeah. Para te dar, meu amor. Oh yeah. Para te dar. Ouvimos Primavera, ou Vai Chuva, de Cassiano e com Cassiano, que aparece no seu primeiro LP, Imagem e Som, de 1971, ou seja, ele está fazendo 45 anos. O soul e o rhythm and blues também renderam frutos no Brasil e justamente um dos nomes de referência é Cassiano, junto com seu amigo e muitas vezes parceiro Tim Maia. Cassiano participou como guitarrista, inclusive, do primeiro álbum de Tim Maia, onde aparece essa mesma música, ou seja, Tim Maia gravou antes dele e ficou famosa na sua voz. Continuando na mesma linha, a gente ouve agora Ebony Vox. Sim. passei. Só eu sei quanto chorei. Foi bom superar. Nós ouvimos Hoje Sou Feliz, de Davison, Alexandre Lucas e Abdullah, com um Ebony Vox, do álbum de mesmo nome, né, do grupo, lançado em 2000. Ebony Vox, voz de ébano, é um conjunto vocal carioca formado por Júlio Borges, Alexandre Lucas, Alexandre Dantas e Abdullah. Eles se dedicam a gravar um repertório centrado principalmente no soul e presença obrigatória nos bailes charme. Eu sou Mônica Vermes e este é Lugar da Música, programa transmitido pela Rádio Universitária 104.7. O tema do programa de hoje é Vamos Dançar? Se você quiser participar do programa, escreva para nosso e-mail e mande sua opinião ou sugestão. O endereço de e-mail do Lugar da Música você encontra no site da Rádio Universitária, www.universitariafm.ufes.br. Lá você encontra também os programas já apresentados para ouvir novamente ou para baixar como MP3. E a gente continua com o Tati Quebra Barraco. Eu fiquei 3 meses sem quebrar o barraco. Sou feia, mas tô na moda. Tô podendo pagar hotel pros homens, isso que é mais importante. Tô feia, mas tô na moda. Tô podendo pagar hotel pros homens, isso que é mais importante. Tô feia, mas tô na moda. Tô podendo pagar hotel pros homens, isso que é mais importante. Tô podendo pagar hotel pros homens, isso que é mais importante. Eita lele, eita lele, eita lele, eita lele, eita lele, eita lele. Mas tô na moda. Tô podendo pagar hotel pros homens, isso que é mais importante. Let it. Sou Feia, Mas Estou na Moda, com a Tati Quebra Barraco, do CD Boladona, de 2004. Letícia Laurindo de Bonfim apresenta a Tati Quebra Barraco, figura de referência entre as mulheres do funk. Na sua dissertação de mestrado, Funk Carioca, Voz Feminina e o Caso Tati Quebra Barraco, dizendo que a Tati Quebra Barraco é a mulher que faz sexo selvagem e satisfatório. É quem representa a preparada, tipo de mulher que está sempre pronta para o sexo. Evidentemente, essa mulher não existe no plano real, o que confere à fala de Tati um exagero, exemplificando um discurso que somente existe no campo da performatização. Por outro lado, quebrar o barraco também significa fazer confusão, botar a boca no trombone, reclamando de alguma coisa que desagrada. Esse aspecto também está presente nas músicas de Tati Quebra Barraco. Portanto, ser imbatível no sexo, característica que compõe o tom desafiante da voz de Tati, e esculachar o comportamento sexual masculino, compõe a personalidade da MC em sua performance. Para abordar esses temas, Tati evidencia o completo descomprometimento com o lirismo em suas composições e com o canto, pois é exatamente o caráter simples e irreverente das suas músicas que faz com que o seu público queira vê-la num palco. E a gente segue com o rock no Elvis Presley. Nós ouvimos ouvimos A Little Less Conversation, de Mac Davis e Billy Strange, com Elvis Presley, originalmente uma gravação de 1968, remixada em 2002 por JXL. Elvis Presley, ele se atribuiu o papel de ter feito uma ponte entre a música dos jovens músicos negros norte-americanos e o público branco. Então, não surpreende que as suas músicas aparecessem em três listas da Billboard, como pop, como música country e como rhythm and blues. Elvis também era famoso por sua maneira de dançar, considerada extravagante e ousada. A canção A Little Less Conversation, A Little More Action, um pouco menos de conversa e um pouco mais de ação, aparece então nessa versão duplamente dançante no remix de JXL. E nós seguimos agora com provavelmente o melhor exemplo da música disco dos anos 70, com ABBA. De Benny Anderson, Björn Ulvaeus e Sig Anderson, com a banda ABBA, do álbum Arrival, de 1976.

segundo se descreve no encarte, apresenta reinvenções a partir de temas do candomblé, capoeira, jongos, maracatus, emboladas e choro, gravados originalmente entre as décadas de 1920 e 1950, com a direção musical e arranjos de Letieres Leite. Sob a sua regência, o grupo criou com os cantores arranjos de tons jazzísticos sobre ritmos afro-baianos, e tudo foi registrado ao vivo no estúdio Traquitana, em São Paulo. É o produto do Gumalaca, esse centro de investigações dedicado ao universo da música brasileira, feita na primeira metade do século XX e registrada nos antigos discos feitos de cera de carnaúba e gomalaca, que giravam a 138 rotações por minuto. Seguida, um samba. Se vier, palma. Aí, quero ver quem é que vai pegar o nada custa com a justiça divina. O operário sonhou. E a elite condenou ele à morte. Depois lhe mandou pro inferno. O Cebop favelado não deu muita sorte. O operário sonhou. E a elite condenou ele à morte. Depois lhe mandou pro inferno. O Cebop favelado não deu muita sorte. Olha que foi um desespero danado. Na hora de entrar no caldeirão, pintou logo um capeta mirim, me perguntando qual era o seu grau de instrução. Porque também pra entrar no inferno tem que fazer vestibular com o filho do cão. Porque também pra entrar no inferno tem que fazer vestibular com o filho do cão. Olha que na continuação de seu sonho ele encontrou várias autoridades na fila da comprovação de amor civis e militares. Um parlamento completo e até chefe de nação. Foi aí que o chifre do chefe deu aquela explicação. Da terra, vocês não devem nada a ninguém, porque a lei dos homens é somente aplicada em cima daqueles que nada têm. Mas a justiça divina não tem jeito de enganar, nem o poderoso dólar dos senhores lá não consegue subornar. O operário sonhou, e a elite condenou ele à morte. Certo. Depois lhe mandou pro inferno, o sacode favelado e não tem muita sorte. Erradíssimo. Vocês na vida material abusaram muito do poder e do nome. Fizeram injustiça com os trabalhadores e milhares de crianças mataram de fome. Por isso estão aqui no inferno, pela justiça divina condenado. É aí que o provérbio diz assim: quem deve a Deus paga o diabo e o chifre do vultor. É quem roubou lá na terra, levante o dedo. Não tentem me enganar, vão falando a verdade, eu conheço o segredo. Vou botar vocês no pau de arara. Quem roubou lá na terra, levante o dedo. Sujou, sujou. Não tentem me enganar, vão falando a verdade, eu conheço o segredo. É, mas o operário sonhou. E aí ele te condenou, ele à morte. E depois lhe mandou pro inferno. O seu pobre favelado e não tem muita sorte. Mas veja bem que o operário sonhou. E essa elite condenou ele à morte. E depois lhe mandou pro inferno. O seu pobre favelado e não tem muita sorte. Aí, quero ver quem é que vai pegar o nada. Esse foi o Sonho de Operário com Bezerra da Silva, do álbum Se Não Fosse o Samba, de 1989. O samba, seja canção, seja dança, acabou virando símbolo nacional brasileiro, acho que dispensa maiores apresentações. E, bom, Bezerra da Silva é um caso especialíssimo. Ney Lopes o identifica com uma linha mais cáustica, às vezes de denúncia das injustiças sociais, do chamado sambandido, um estilo de samba cujas letras procuram retratar o cotidiano das favelas cariocas e da Baixada Fluminense. Agora a gente vai ouvir a última faixa do programa, que é uma canção de Arnaldo Antunes, que começa como uma valsa e se transforma numa batucada. Tem um contraste bem interessante entre o arranjo orquestral e essa voz grave, profunda do Arnaldo. No fundo, é um convite ou uma intimação para dançar. Então, vamos dançar? Vamos para a rua? não devem nada a ninguém, porque a lei dos homens é só... Trono, rainha, desce do seu pedestal. De que te vale a riqueza sozinha enquanto é carnaval? Desce do sono, princesa, deixa o seu cetro rolar. De que adianta ver tanta beleza se não se pode tocar? Você vai ser minha, desce do cartão postal. Não é o altar que te faz mais divina, Deus também desce do céu. Desce das suas alturas, desce da nuvem, meu bem. Porque não deixa de tanta frescura e vem para a rua. Esse foi o Lugar da Música, que contou com produção e apresentação minhas, Mônica Vermes, estagiários de produção Cassiano Jesus e Duana Peixoto, edição de áudio de Marden Vitor. Coordenação da Rádio Secretário de Cultura da UFES, Rogério Borges. O Lugar da Música é um programa da Rádio Universitária que conta com o apoio do NELME, o Núcleo de Estudos Literários e Musicológicos da UFES. Se você quiser participar do programa, escreva para nosso e-mail e mande sua opinião ou sugestão. O endereço de e-mail do Lugar da Música você encontra no site da Rádio Universitária, www.universitariafm.ufes.br. Lá você encontra também os programas já apresentados para ouvir novamente ou para baixar como MP3. Você continua agora com a nossa programação. Obrigada pela audiência e até a semana que vem. Vale a riqueza.